vida pra ser o número um da solista. Tô na torcida pra ser o número um da sua vida. É o Natanzinho, de um jeito diferente, é o Natanzinho. Ela fez exterior. Hoje só tinha uma mensagem dizendo: cê é louco? Tô com outro. Pra gente voltar, cê vai ter que nascer de novo. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim com esse doido aí, se lembra que eu sou top 2 da sua lista. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim com esse doido aí, cê nem pensa, me grita. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim com esse doido aí, se lembra que eu sou top 2 da sua lista. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim com esse doido aí, cê nem pensa, me grita. Ícaro Cepês. E me grita. Tô na torcida pra ser o número 1 da sua lista. Tô na torcida pra ser o número 1 da sua vida. É o Natanzinho, de um jeito diferente, é o Natanzinho. Ícaro Cepês. E é o Natanzinho, alô Cássio de Balsas. O tanto que eu corri atrás do nosso amor, você deixou pra trás. Você deixou pra trás. Eu fiz, não valeu, eu fiz de tudo. Você não mereceu, não mereceu. E desejo que um dia você passe o mesmo e veja essa mesma cena e vá saber o custo de uma traição. Porque eu nunca tive essa coragem, mas não faltou oportunidade destruir a nossa relação. Eu tô indo embora, pra não voltar mais. Nossa aliança joga fora. Você foi incapaz. Ô, música! O sucesso dele é o Vitor Fernandes, é o Mocilon dos iPhone. Desejo que um dia você passe o mesmo e veja essa mesma cena e vá saber o custo de uma traição. Porque eu nunca tive essa coragem, mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação. Eu tô indo embora, pra não voltar mais. Nossa aliança joga fora. Você foi incapaz. E o neto de Paulo Afonso.

Faz tempo que a gente não se toca. Eu não casei contigo pra dormir de costa. Nosso amor tá uma bosta. Tô indo embora, mas eu sempre volto. E quando vejo eu já tô nu. No teu corpo suado, minhas mãos nos teus cachos. E a gente se entende pelado, pelado, pelado. Mas eu sempre volto. Casei contigo pra dormir de costa. Nossa amor tá uma bosta. Tô indo embora, mas eu sempre... Ah, cê sabe que eu sempre volto, né? E quando vejo eu já tô nu. No teu corpo suado, minhas mãos nos teus cachos. E a gente se entende pela pelado, pelado, pelado. Eu não transio falando de amor. Pelado. O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? E de repente tu mudou, parece que esqueceu que eu só te quero bem. Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar. E tá pedindo tempo, diz que no momento precisa pensar. Mas quando você passar de mão dadas com esse tempo que pediu, puta que pariu, eu não sei como o coração vai aguentar. Olha que só de imaginar e que tem outro ocupando meu lugar. Puta que pariu, ou tá difícil, eu não consigo acreditar. O que a gente vai terminar? Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar. E tá pedindo tempo, diz que no momento precisa pensar. Mas quando você passar de mão dadas com esse tempo que pediu, puta que pariu, eu não sei como o coração vai aguentar. Só de imaginar e que tem outro ocupando meu lugar. Puta que pariu, ou tá difícil, não consigo acreditar. O que a gente vai terminar? Já tô ficando doidão com essa bebezinha do rabão.